1981. Atraca neste mundo louco. Se não for um bom malandro, não chega nos 18. Thiago Felipe, vulgo Pitu. Conheci o rap em meados de 94. Santana Samba, Tio Sam, Usina, Projeto Radial, Clube da Cidade. Black Power, trança, calça larga. Esta era minha picadilha. Turma do Poder, ah. Sempre fui linha de frente, junto com a rapa da Trindade. Aí xará, vou te falar uma fita. Hoje tá gostosinho, uma uva. X6, R1, jet ski. Até de helicóptero já levei uma. Só quem trocou vale transporte por hot dog no centro da cidade comigo sabe como iniciou a minha caminhada. 2001, centro de detenção provisório, Vila Prudente. Ali nascia mais um original gangster do Brasil. De lá pra cá, somando tudo, são 10 anos de sistema carcerário. Mas aí moleque, vamos se ligar. O sofrimento não é glória pra ninguém. Do outro lado do muro, o papo é reto, o chicote estrala. O rap, o samba, sertanejo, o forró ao mesmo tempo, que ameniza a sua neurose. Faz você entrar em depressão por ficar imaginando que naquele exato momento você poderia estar gozando da sua liberdade. Todo sofrimento serviu de experiência para eu chegar firme e forte onde estou hoje. 4 dígitos, 3 letras, a revolução do sistema carcerário. Casa Verde Alta, ferradura, mais um revolucionário. O Pitbull é louco, por isso os sonhos foram realizados. Campeão da Copa Kaiser, Bang Louco, só Monstro Produções. Sou vermelho, preto e branco, sou 9 de julho. Sou a música, sou a bola véia. Sou mais um homem, pronto pra guerra. Tony Montana apresenta Bang, nova ameaça, louco, Lauren. A caneta escreve o que há de meu pensamento. Tô nesse picara nos buscando meu por direito. Bebendo, sugando, vim pra ser mulher, não brinquedo de macho. Loucas horas. Primeiro que se está, vai matar sem pensar. Gerente alvejado com um tiro na cara. Facção Central. A marcha fúnebre prossegue. Festa morta desfigurada no IML. A marcha fúnebre prossegue. Festa morta desfigurada no IML. Sistema negro. Na área não. Não vacila. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Tribunal Popular. Mete o play, aumente o PA. Ouça essa voz, tente adivinhar. Você vai saber, vai ouvir falar. Dos neguinhos da ABC. Tribunal Popular. Consciência humana. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Tribunal MC. De ladrão, se pra mó ilusão. É mó decepção, futuro não tem. É horrível, não pode ferrar. Realidade cruel. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve. Salve. Liga nós e dá um salve.